debaixo de sete chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou. Mas quem ficou no pensamento voou, com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou, a lembrança que o outro cantou. Amiga, coisa pra si do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz. Seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente